dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Sexta-feira tudo certo, o plano tá formado. Firmou, dar um rolê, tudo é tá confirmado. Plano A, azará, as preta, as branca. Plano B, bem querer, até o outro dia. No estilo, na elegância, a noite é uma criança. Deixa que o corpinho sabe como balançar. A galera fica louca quando toca Beautiful. Agora é nossa vez com Hey, Hey, Ho. O lance é diversão, você sabe como é. Beber uma cerveja é só um detalhe. Na fé, sem tumulto, sem problema. A balada de primeira, só no sapatinho. Tranquilo e sereno, com um olhar, um sorriso. Daquele jeito. Assim que é, só na fé, conseguir o que quer. Ambiente agradável, um rap bem pegado. As copotinhas na copa, bebendo long neck. Respira fundo, doidão, nesse estresse é só alegria. Mini blusa e calcinha, divirta-se bem, mas não esquece a camisinha. Põe no bolso, na bolsa, na niqueleira ou na carteira. Na hora do... Não vai fazer besteira, não vai fazer besteira, não vai fazer besteira. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Dançar, curtir, curtir uma festa da hora. A noite boa, parece desfile de moda. Zona norte, zona sul, zona leste, é só querer. A opção é nossa, a escolha é de você. Me empolguei, tô no clima, é só alegria. Da noite pro dia, tremendo a folia. Zé Povinho falou, pelado não dança. Eu disse pra ele, sai pra lá, arrogância. Galera se diverte, na boa, sem estresse. Na festa de pagode, no intervalo, rola o rap. Assim, vice-versa, curtir sem estresse. Curtir um baile do bom, todos merecem. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Mais uma vez a função, outra vez com meus irmãos. Sexta-feira, tudo preparado pra cair na zoeira. Que horas são? 10h30, hora certa. Vamos começar. Um banho caprichado e um perfume bombado. Com a calça arrumada, camisa um pouco arrasada. Mas na noite não dá nada, ninguém vai reparar. Camisinha no ponto já pra pensar em brincar. Documento na carteira e o dinheiro é consequência. Quando tem se apresenta, se não tem tudo bem. Às vezes pede emprestado, mas paga quando tem. Colou um tantã, nego trouxe um pandeiro. O samba foi formado, as pretas chegam junto. É tudo empolgante, viu vários assuntos. Louco sua cachaça, bebe vai na manhã. Pra na noite não causar desgraça. Essa noite é só festa, essa noite é só alegria. Tô bem empolgado, tremendo euforia. Tremendo euforia, tremendo euforia. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha. Dançar, curtir, é só alegria. Divirta-se bem, mas não esqueça a camisinha.